Boa tarde, mais uma vez estamos junto com vocês no programa Roda de Poesia, pela emissora Rádio Lama 88.1, todos nós conectados em clima já de carnaval. Hoje a gente quer debater um pouco com vocês, conversar um pouco com vocês sobre a poesia existente no carnaval. Eu acho que somos privilegiados por estarmos dentro de uma localidade como Recife, com Olinda, com toda a pernambucanidade que existe dentro dessa lógica do carnaval. Eu acho que hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre poesia e carnaval. Saudade, saudade tão grande. Saudade que sinto do clube dos pais do Vassouras, passistas traçando tesouras nas ruas repletas de lá. Saudade que tenho, são maracatus retardados que voltam pra casa cansados com seus estandartes pro ar. Quando me lembro o Recife tá longe, a saudade é tão grande que até me embaraço. Parece que vejo Haroldo Matias no passo, vá frito, cebola, colaço, Recife tá perto de mim. Saudade que tenho, são maracatus retardados que volto pra casa cansados com seus estandartes pro ar. No passo, Valfrido, cebola, colaço, Recife tá perto de mim. Saudade que tenho, são maracatus retardados que volto pra casa cansados com seus estandartes pro ar. Estamos de volta. Meu nome é Ronaldo Vasconcelos e mais uma vez a gente se encontra para falar sobre poesia. Estou aqui com Jarbas, que é meu companheiro nessa jornada de trabalhar com vocês nesse programa Roda de Poesia. E assim, Jarbas, provocando um pouco para a gente conversar um pouco sobre poesia, carnaval, eu acho que é bom a gente dar uma mergulhada no significado das músicas do carnaval, né? O que é que elas trazem como mensagem poética para os foliões. E muitas vezes a gente absorve essas músicas ou traz essas músicas para o nosso cotidiano, para a nossa cultura, para a nossa tradição que anualmente se expressa, e muitas vezes a gente nem incorpora tão bem essas letras. Ou muitas vezes a gente indiretamente gosta ou se adapta a um determinado tipo de frevo, né? Isso eu acho que as letras dos frevos, as letras dos sambas, as letras, por que não dizer, a poesia existente nos sambas de enredo das escolas do Rio de Janeiro, e etc., as letras e a poesia existente no carnaval nos trazem uma mensagem, muitas vezes de cunho de resistência cultural, muitas vezes de cunho amoroso, mas a poesia existente no carnaval ela é muito forte, não é isso, Jarbas? Bom, boa tarde a todos. Bom, Ronaldo, o carnaval, ele vai além do que se pode esperar de uma festa popular. O carnaval, a gente não está falando qualquer carnaval, mas está falando um carnaval no Recife, né? Então, pensar Recife é também pensar carnaval por conta do seu peso na formação da identidade do nosso povo, nossa cidade, né? E carnaval acaba sendo motivo de inspiração poética, né? Que pegam, são poetas que pegam carona no frevo, pegam carona no maracatu, né? Mas são verdadeiros poetas, né? Porque pegando esse determinado ritmo, eles conseguem retratar, né, tanto o momento de carnaval como a própria identidade do povo pernambucano. Né, a gente teve agora um frevo aí de Antônio Maria, né, um exaltador do carnaval, né, que é uma música que me emociona muito, porque tem uma história, ele passou muito tempo servindo no Recife, morava no Rio de Janeiro, né, e aí ele voltando para Recife, né, ele sofre um acidente de carro, Antônio Maria. Né, e aí, né, ele nunca retornou. Então, o peso que se dá para essa música, que se pretende falar da saudade do carnaval pernambucano, é muito grande. Né, e esse carnaval que todos os anos me surpreende muito. Você pensar aí, Galo da Madrugada. Galo da Madrugada, 1,5 milhão de pessoas na rua. Se você pensar isso, é como se toda a cidade de Recife, juntando crianças, recém-nascidos, acamados, né, idosos, né, hospital, né, internados, loucos. É como se todo mundo saísse para saudar o Galo da Madrugada. Então, me surpreende o carnaval pela sua capacidade de mobilizar tantas pessoas, né, grandes amantes, inclusive de pessoas que, por exemplo, eu conheço muitos evangélicos, que embora a lei, né, diga que não é para brincar carnaval, a paixão é tão grande, né, que ele dá uma trégua à religião e vai brincar carnaval, né, nem que seja naquele bloco de coração, naquela troça, naquele brinquedo. Então isso é uma coisa, né, muito interessante. Né? Esse momento, né, acho que o carnaval é uma coisa que mexe com toda a subjetividade. Assim, carnaval é um espaço fora do tempo. Né? Num sentido mais religioso, né, era uma festa, né, que se pretendia uma festa da carne. Né? Então era um tempo meio que dava trégua à religião. Né? E todos os padres esperavam que as pessoas voltassem na quarta-feira de cinza para retomar sua labuta religiosa, mas que nesse período era um período de exercício de liberdade, né? E exercício de outra subjetividade. E vamos falar de poesia, né? Poesia de carnaval. E aí vários poetas, né, retrataram bem o carnaval do Recife, né? E, né, um dos poetas, a gente vai falar aqui de poetas e falar aqui de compositores de músicas que também comporam diversas poesias de carnaval. E aí a gente entra com o Manuel Bandeira falando um pouco do lirismo, né, e aí nosso querido Ronaldo Vasconcelos vai dar uma recitada. Diga lá. É isso aí, poeta. O Manuel Bandeira disse: "Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas, todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção, todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico, de todo lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo. De resto, não é lirismo, será contabilidade, tabela de cossenos, secretário do amante exemplar, com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar e agraves, mulheres, etc. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos Klausner de Shakespeare. Não quero saber do lirismo que não é libertação, né? Eita, coisa grande demais. Um poeta desse, ele é enorme. E quando ele fala um pouquinho dessa, digamos assim, desse modelo cartesiano, né? Eu lembro muito das formas como a gente brinca o carnaval e que muitas vezes se reivindica nos tempos novos a organização do carnaval, né? Como organizar o carnaval, né? Como organizar o intrudo, né? E o intrudo, ele não deve ser tão organizado assim, seguir tantas regras, né? O povo vai à rua para se manifestar com o peito aberto, né? Como diria o Capiba, de camisa aberta, né? Para se encontrar com a felicidade, se encontrar com a expressão popular. E muitas vezes não cabe horários para terminar a folia, não cabe locais determinados para o bloco passar. O carnaval, nesse sentido, né, ele se confunde com a própria, né, com a própria poesia, né, como um espaço de exercício de liberdade, né. É o lugar, por exemplo, do cara que é cortador de cana, né, que do ponto de vista social ele, né, é excluído, né, pobre, né, e de repente durante o carnaval ele reivindica o seu papel de mestre do carnaval da cidade, vestindo os adereços do caboclo de lança e se tornando o guerreiro do carnaval. Então, essa mudança é um exercício do mundo que se quer criar, né? E aí, né, reivindicando isso, a gente tem vários carnavais, né? E tem uma poesia que eu gosto muito, é uma poesia que me fascina muito, do Ascenso Ferreira, né, que ele vai retratar muito bem a diferença do carnaval mais elitizado do carnaval popular do Recife, que tem resistido a todo investimento de organização, né, e de imposição e de controle de norma, né, que o Estado às vezes quer impor, né. Ele tem resistido nos braços dos foliões de verdade, né, dos organizadores de comunidade, né, que através de uma troça, através de um bloco, organizam todo um conjunto da população em torno do carnaval. E aí o Ascenso Ferreira, né, muito, muito, né, despachado, tem uma poesia, né, chamada O Carnaval do Recife, né, que ele vai criticar um pouco, vai reivindicar o carnaval mulato do Recife, para além do carnaval da Colombina, do Arlequim, né. E aí ele começa a poesia dizendo assim: meteram uma peixeira no bucho de Colombina, que a pobre coitada canela esticou. Deram um rabo de arraia em Arlequim e um cliste de sebo quente em Pierrot, e somente ficaram as máscaras da terra, parafuso Mateus de Papangus, e as bestas feras impertinentes, os cabeções e as burras calus, realizando contentes o carnaval do Recife, o carnaval mulato do Recife, o melhor carnaval do mundo. Mulata danada, que lá vem quitandeira que tá de matar. Olha o passo do sericongado, olha o passo da siriema, olha o passo do jaburu, a nação Cambina Velha, a nação Cambina Nova, a nação Leão do Coroado. Danou-se mulata, que a queima é danado. Eu quero virar canfor, que imensa poesia nos blocos cantando. Todo mundo emprega grande catatal pra ver se me pega o teu olho de mal. Viva o bloco das flores, os batutas, a posfum. Como é brasileira a verve desse nome, a posfum. O clube do pão duro é mesmo duro de roer o pão do pobre. Lá vem um homem dos três cabaços na vara. Quem tirar a polícia prende. Ah, Garajuba, carnaval, meu carnaval, tua alegria me consome. Chegou o tempo das mulheres largar os homens. Chegou o tempo das mulheres largar os homens. Chegou lá nada. Chegou foi o tempo das mulheres pegar os homens. Porque chegou o carnaval do Recife. O carnaval mulato do Recife. O carnaval melhor do mundo. Pega o pirão esmurecido. Assis Ferreira. Não chore, menina bonita, se Deus quiser, te vejo na maringueira dos Cabriola, tá chegando a hora da gente avivar. Vamos embora, já fui cair fora. No jogo da sorte sempre dei azar. Vamos embora, cedo itinerário. Por ali passamos, por aqui passou. Uma alça da fita amarela, abrindo janelas para o nosso amor. Cabriola, tá chegando a hora da gente arribar. Vamos embora, já fui cair fora. O jogo da sorte sempre dei azar. Vamos embora, sempre itinerário. Por ali passamos, por aqui passou. Uma alça da fita amarela, abrindo janelas para o nosso amor. Chegando a hora da gente arribar. Vamos embora, já fui cair fora. O jogo da sorte sempre tem azar. Vamos embora, sempre itinerário. Por ali passamos, por aqui passou. Uma lança da fita amarela, abrindo janelas para o nosso amor. Vamos embora, cabra cabriola. Tá chegando a hora da gente arribar. Vamos embora, já fui cair fora. O jogo da sorte sempre tem azar. Vamos embora, sei bem quem era. Por ali passamos, por aqui passou uma santa fita amarela, abrindo janelas para o nosso amor. Vocês ouviram aí Marinho dos Caetés, de Alceu Valença. Por que não falar de Alceu, né? Um cara que compôs e também interpretou músicas que retrataram, né, o Carnaval do Recife, né? E Alceu Valença eu considero um grande poeta, né, porque as músicas dele, as músicas que ele interpreta, tanto podem ser cantadas como podem ser declamadas. Tamanha é o teor poético que as músicas apresentam, né? E aí, para quem é folião de Olinda, para você que é folião de Olinda, né, tem uma poesia dele chamada Ladeiras, que aí, né, retrata bem o significado da ladeira de Olinda para o folião pernambucano. E começa mais ou menos assim: eu lembro daquela menina subindo ladeiras, ladeiras de frevo e preguiça da velha Marim, ladeiras tão carnavalescas, escorregadeiras, que na terça-feira jogaram você sobre mim. Ladeiras sugerem saudade, minha companheira, ladeiras que só interessam a ti e a mim. Eu subo e descubro que a vida é feito ladeira, no seu sobe e desce contínuo, princípio e fim. Perdi um amor tão bonito naquela ladeira, que vai dar no alto da Sé no bar querubim. E hoje a saudade me aperta de toda maneira. Ladeiras da misericórdia têm pena de mim. Ladeira da Sé, ladeira preguiçosa, ladeira do amparo, da misericórdia. Ladeiras, ladeiras, ladeiras. E aí a gente inaugura um outro tema, que é o lirismo, né? Que o carnaval tem a ver com folia, tem a ver com, né, com insurreição da identidade de um povo, mas também tem a ver com lirismo, que tem a ver com poesia. Não é, Ronaldo? Exatamente. E antes de falar um pouco mais sobre esse tema, chama a atenção quando a gente está ouvindo a poesia de Ladeiras, né? O quanto ele remete ao ambiente de Olinda, né? Ladeira da Sé, Misericórdia, Alto da Sé, né? Isso é uma característica da poesia do carnaval recifense, né? Se remete muito, retrata a paisagem, isso no sentido de fortalecer a sua condição de pernambucano e do orgulho que ele sente em ser pernambucano, em ser recifense, né? Então isso é muito nítido. Um exemplo claro também é a poesia que a gente vai declamar agora, que na realidade é mais conhecida entre os foliões como um frevo de bloco de grande qualidade, um autor de autoria do grande e saudoso Romero Amorim, em companhia com Maurício Cavalcante, que é Aurora de Amor, né? E o Aurora de Amor, né, nessa letra tem os seguintes versos: meu Recife, eu te lembro de Aurora à janela, debruçada tão bela, debruçada tão bela, sobre o Capibaribe, o seu rio namorado, e a sorrir flamboyants em vermelhos rendados, e se amando no espelho sobre o sol das manhãs, e se amando no espelho sobre o sol das manhãs. E nessa lembrança, a vida era linda e a gente ainda seria criança. Eu, imperador, você, imperatriz, e na fantasia a gente sorria feliz. Nessa aurora de amor, e o tempo passou, e a gente cresceu, e o sonho acabou, e a gente se perdeu. Mas quem sabe se agora, neste carnaval, você, colombina, e eu, Pierrot, a gente se encontra ainda, quem sabe, num bloco de amor, chamado Saudade. Isso é de Romero Amorim. Muito bonito. Acabamos de ouvir o frevo Flabelo de Ilusões, de autoria de Heleno Ramalho, né? Nesse momento, sendo apresentado, executado através da orquestra e do coral Levino Ferreira. Fecha aqui essa pequena reflexão que a gente faz sobre o lirismo presente na poesia do carnaval recifense, não é isso? Continuando com declamações, a gente vai declamar mais uma letra que tem muito a ver, mais uma poesia que tem muito a ver com o carnaval recifense, com o nosso carnaval, que é A Misteriosa, de Alceu Valença. O Alceu fala o seguinte: Se você chegasse, morena, sem abrir a porta, sem tocar no trinco, dando cambalhotas no ar, e trouxesse a vida na ponta dos dedos e a felicidade sem nenhum segredo, se cantasse um samba e dançasse um frevo, e na minha troça, morena, me desse um beijo. E aí pega uma parte agora que é do Fulião, né? Da vida do Fulião. Na verdade, a grande parte da poesia que se encontra, né, nas músicas acabam retratando o viver do Fulião, né? Alceu Valença foi mestre nisso, interpretando música de J. Miquiles, né, vale a pena lembrar aqui, né, e o Capiba também, né? Capiba foi um grande retratador desse amante do frevo, né? Tem uma música dele belíssima, né, que para mim é uma grande poesia, aquela de chapéu de sol aberto pelas ruas eu vou, a multidão me acompanha, eu vou e venho para onde eu não sei, só sei que carrega alegria para dar em vender, espero um ano inteiro até ver chegar fevereiro para ver o clarim clarinar e a alegria chegar, esta alegria em mim parece que não terá fim, mas se um dia o frevo acabar, juro que vou chorar. Então isso tem uma potência poética que mexe, né, nos sentidos de quem é Fulião, né? Os amores que a gente encontra, né, que a gente falou muito, algumas poesias falavam do amor de carnaval, né, o carnaval, os amores de carnaval como sempre, né, amores curtos e que chegavam sempre como uma grande promessa, né, e a gente... Né, e a pessoa sempre na esperança de um regresso, né, para encontrar de novo esse amor, né. Então a vida do Fulião é uma vida extremamente rica em termos de paisagem, em termos de inspiração poética, né. Eu me lembro essa música mesmo do Romero Amorim. Eu me lembro eu na adolescência chorando por um amor cearense, né, um amor cearense que eu perdi, né, durante o carnaval, e aí ficava na... Ela viajou, foi-se embora pra... E eu fiquei na esperança desse retorno. E se eu for pensar, por exemplo, na minha vida de Fulião, os meus grandes amores, né, dizem que grandes amores a gente só conta nos dedos de uma mão, não mais de uma mão, né? Então, no máximo, 5 amores. Então, se eu pensar nos grandes amores que eu tive, todos, né, começaram em dias de carnaval, né? Então um abraço aqui a Sandra, minha esposa, né, que também a gente se conheceu no a gente começou a namorar numa quarta-feira de cinza, né? Um abraço a ela e a filhota Clarice. É, você falando dessa relação de amor, eu lembrei muitas de um momento que a gente estava brincando de fazer poesia e a gente estava declamando alguns versos em relação ao Carnaval de Triunfo, uma cidade do sertão onde eu brinquei minha infância e um pouco de minha adolescência toda, alguns carnavais em Triunfo, né? Então o mote era: quantos carnavais brinquei no oásis do sertão, né? Então eu fiz, falando um pouco de paixão, remetendo um pouco ao que você falou, eu disse: no sábado de Zé Pereira encontrei uma paixão, entreguei-lhe o coração, só larguei na terça-feira. Desci e subi ladeira no romance Fulião. Nas cinzas, a solidão, só com saudades fiquei. Quantos carnavais brinquei no oásis do sertão. É. Bom demais essa história. Então a gente vê que passa por aqui a política, através da forma da gente defender nossa cultura, nosso estado, nossa identidade. Passa aqui a referência amorosa que está posta no carnaval, passa aqui o lirismo, a saudade que se encontra na poesia carnavalesca, e eu acho que a gente começa a regressar, né? Então a gente começa a se despedir de vocês, desejar a todos um feliz carnaval, muita paz, muita alegria, que o reinado de Momo seja coberto aí de muita felicidade para todos nós. E bom carnaval a todos. É, e entrem na folia até quarta-feira. Singular.